Pois não. Você tem mesmo certeza que quer falar com o dono desse telefone? Pense bem. Depois não vá dizer que eu não avisei, não vá se arrepender. Quem sabe você ligou para o número errado? Agora é tarde. Deixe o seu recado após o sinal. É a sua única chance de eu lhe responder. Mas deixe o recado rapidinho, se não... Ha ha ha ha ha!